Eu queria compartilhar a palavra de Deus com você, e o texto que eu gostaria de ler para nós trabalharmos o assunto está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 15. Eu quero ler do versículo 22 até o 26. O texto diz assim: mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porque era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Verso 26, declarando: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que te sara. Na minha versão aqui da King James diz: pois eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de estar em tua casa, o teu povo, reunidos para buscar a tua face, prestar o seu culto, adorá-lo em espírito e em verdade, mas acima de tudo viemos na necessidade de ouvir a tua voz, de ouvir e receber a tua direção para o nosso viver, Senhor, porque muitas das vezes nos encontramos carentes desta direção. E que a tua palavra, ao ser pregada, ela seja transmitida não simplesmente por um homem, pela voz de um homem, pela retórica de um homem, mas acima de tudo, pela ação do teu Espírito. Que o teu Espírito esteja testificando em nossos corações aquilo que vamos ouvir, e que o teu Espírito traga, Senhor, esse entendimento para que a fé seja produzida em nossa alma, e possamos dar passos em tua direção, possamos confiar que tu és o Deus que está conosco. Fala conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Essas palavras, meus queridos, ela foi pronunciada, principalmente aqui, esse último versículo que nós lemos, esta palavra foi pronunciada logo após Deus transformar águas amargas em água potável, águas impróprias para beber em águas que eles pudessem saciar a sede. O povo, ele havia partido do Mar Vermelho após aquela travessia milagrosa. Deus abriu o mar, o povo atravessou, e assim os egípcios não mais perseguiram a Israel. Eles partem dali em direção a Canaã, em direção à terra que Deus havia prometido. E diz o texto, se você observou aqui, eles caminharam cerca de 3 dias no deserto sem achar água. Então você imagina que situação dramática, que situação preocupante. Porque não pense você que Israel era um grupo como, por exemplo, que nós temos aqui. Estima-se, só de homens preparados para a guerra, em torno de 600 mil. Contando mulheres e crianças, então os estudiosos estimam numa faixa de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Antigamente, antes da reforma, o Maracanã chegava a comportar cerca de 100 mil pessoas. Na Copa de 50 chegou a comportar 200 mil pessoas. Então você imagine a quantidade de maracanãs necessários para compor 2 milhões de pessoas. Então era uma multidão muito grande, atravessando um deserto, 3 dias sem encontrar água. Imagina a criançada reclamando, pessoal sedento, apenas com aquilo que eles estavam trazendo durante esses dias, e possivelmente de algumas famílias já estava esgotando, o reservatório de águas que eles possuíam, e quando eles enfim encontram água, descobriram que ela era imprópria, ela não podia ser consumida. Nós sabemos, amados, que a vida, trazendo isso agora para a realidade da nossa vida, fazendo um paralelo, a vida, ela apresenta alguns trechos que parecem ser de campos verdejantes. Tem trechos da nossa existência no qual nós achamos água boa para beber, onde nós encontramos bosques que fornecem sombra e frescor para a gente. Mas isso não é toda a vida. Há trechos também na vida em que um deserto começa a aparecer. Há trechos da nossa caminhada existencial em que começa aquele campo verdejante a escassear, as águas começam a não ter tanto volume e quantidade, e um deserto de repente se apresenta diante de nós. E é importante que os trechos que a gente passa, onde os campos estão verdejantes, onde a água boa para a gente se refrescar, onde podemos nos alimentar dos frutos das árvores da nossa vida, é importante que nós possamos valorizar esses bons momentos, que nós possamos desfrutar esses bons momentos, e acima de tudo, sermos gratos a Deus por esses bons momentos. Eu não sei quantos aqui hoje poderiam dizer: pastor, estou atravessando esse trecho, o campo está florido, o vale está bonito, as águas estão maravilhosas. Mas possivelmente hajam pessoas também que estejam dizendo: pastor, eu passei desse trecho, eu estou agora entrando no deserto, eu já estou no meio de um deserto. São momentos da nossa vida, são fases da nossa vida. Israel, nesse instante, estava num deserto, estava atravessando um deserto. E o que é um deserto? Eu quero me ater um pouquinho, fazendo essa analogia com a vida. O que é um deserto? Em primeiro lugar, o deserto é um lugar árido, concorda? É um lugar árido, é um lugar sem muita vida, sem muita cor. Basicamente o que predomina é aquela cor da areia, aquela cor bege. Não há colorido, não há nenhum verde, ou se há uma quantidade muito pouca de verde, onde existe alguma água. Mas fora disso, a grande parte de um deserto é um deserto árido, é um deserto seco, é um deserto sem cor, é um deserto sem água. E são os momentos, trazendo isso para a nossa vida, em que a paisagem muda. Você estava vindo de uma fase boa, de uma fase que estava correndo tudo bem, de repente você se vê numa fase ruim, você se vê numa situação em que você começa a perceber que a paisagem da vida está mudando. É exatamente nos momentos que a gente entra, nos momentos de escassez, por exemplo, no momento em que a falta, a perda, você observa que há alguns anos atrás, em 2008, por exemplo, quando o mundo estava experimentando o início de uma crise muito grave, Estados Unidos passou por isso, vários países da Europa, quando aquela bolha imobiliária estourou e muitos bancos quebraram, muitos homens que tinham aplicações financeiras faliram, alguns até se suicidaram por causa disso, e o mundo viveu uma crise, um deserto, e o Brasil ainda estava em campos verdejantes. Você lembra dessa fase? Parece que a crise não tinha chegado aqui, estava tudo dando certo, a economia estava bem, havia fôlego na economia, até que então, recentemente, há uns, talvez, o quê? 2, 3 anos, a nossa economia começa a entrar num deserto, onde começa a haver perdas de emprego, onde o dinheiro começa a ser pouco, e as dificuldades começam a ser vivenciadas pelas pessoas. Nós vimos claramente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, um estado praticamente falido financeiramente, servidores que têm aquela ideia de que tem um trabalho estável, um salário garantido, de repente se viram tendo seu salário retido, pagos em parcelas, passando dificuldades. Então tem fase, amados, que a vida se torna um lugar árido. São momentos onde a alegria, ela perde a sua cor, e dá lugar a uma tristeza acinzentada, onde há inquietação na alma, angústia na alma. É o lugar, é o momento onde a saúde é abalada. São os desertos da nossa vida, onde de repente uma enfermidade surge, uma dor começa a acontecer no corpo, e você precisa procurar um médico, fazer exames, às vezes um diagnóstico preocupante vem através daquele exame, e a gente entra num deserto. São momentos onde as emoções perdem a sua vitalidade, a sua estabilidade, o seu ânimo, e é onde muitas pessoas se prostram, muitas pessoas perdem a esperança e não veem perspectivas de melhora na sua vida, porque estão atravessando o deserto. São os momentos onde a coragem parece que vai se dissipando, vai se esvaindo aos poucos, desaparecendo da vida, e parece que um medo vai tomando conta do coração, porque nós estamos atravessando um deserto. Eu pergunto a você, mudou a paisagem da sua vida? Tornou-se árida? Tornou-se seca? Se esse é o seu caso, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 17. Eu queria ler versículos 7 e 8 para você que está num lugar árido da vida. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, que diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Verso 8 diz: pois ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que estamos atravessando um deserto, estamos num lugar árido, nos momentos onde essas coisas negativas que eu falei aqui estão acontecendo no nosso coração, no nosso interior e ao nosso redor, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que mesmo na sequidão, que mesmo na aridez, diz a palavra, as nossas folhas não secarão, a nossa vida não deixará de dar fruto. Sabe por quê, queridos? Mesmo que estivermos num deserto, as águas de Deus estão pertinho da gente. Deus nos planta na sua presença, e é para ali que nós precisamos estender nossas raízes, porque não haverá sequidão na nossa alma. Poderá haver sequidão ao redor, mas o mais importante, amados, é como nós estamos. Porque às vezes há perdas do lado de fora, mas o que nós não podemos é perder a fé, nós não podemos perder a esperança. Diz: aquele que confia no Senhor, ele aprende a esperar em Deus, ele não deixa a sua fé se abalar, ele não deixa a situação transtornar a sua fé, abalar a sua fé, desestruturar a sua fé, porque ele não tem fé nas circunstâncias, ele tem fé em Deus. Bendito aquele, diz o texto, cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. Esse é o momento para você confiar, porque deserto, amados, não é o fim da linha, deserto é só um momento, porque nós não atravessamos desertos sozinhos. Nós vemos aqui que Deus nos faz como árvores, árvores frondosas, árvores frutíferas, não árvores secas, porque lugar árido que não tem água, a árvore seca, mas Deus nos colocou nas águas da sua presença. Então não tem porquê nós termos sequidão na nossa alma, nós temos o Senhor do nosso lado. O que é um deserto? Deserto é um lugar com poucas referências, porque é praticamente uma paisagem quase que igual. Você olha para um lado é igual, você olha para o outro é igual, você olha para o outro é igual, porque você só vê areia, você só vê dunas, não há referências num deserto, por isso facilmente se perde num deserto. Deserto é um lugar onde se fica desnorteado, é onde a pessoa perde o rumo, ela fica desorientada. E exatamente os desertos da vida, amados, são os momentos em que os nossos pensamentos ficam confusos, em que a nossa mente começa a não ter noção do que está acontecendo. Isso é terrível, porque parece que você perde o controle das coisas, e o homem não gosta de perder o controle. Ele gosta de saber para onde ele está indo, mas no deserto você não sabe exatamente para onde está indo. E é onde os pensamentos ficam confusos, e é exatamente aí, nos desertos, é que costumam surgir as dúvidas, surgir os questionamentos. A gente entra no deserto e começamos a nos perguntar: o que será que eu fiz de errado? Será que eu pequei contra Deus e Deus está de mal comigo e me deixou entrar no deserto? A gente começa a se perguntar, a gente começa a procurar por respostas, porque essas dúvidas ficam latejando em nossa mente, em nosso coração. Será que Deus me ama? Essa é uma outra questão. Por estarmos desorientados num deserto, nós levantamos em nosso coração: será que Deus não me ama? Ou será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo? Afinal de contas, como nós sempre oramos a Deus, não sou teu servo, não sou teu filho, por que que eu estou me sentindo abandonado? É onde vem esses sentimentos, amados, que parecem intensificar essas dúvidas, esses pensamentos confusos. É exatamente nos desertos onde a gente costuma pronunciar algumas frases. Eu vou dizer apenas o início dela, vou pedir para você completar. Eu não sei o que, eu estou a ponto de desistir, eu não aguento. Quem aqui já disse em algum momento uma frase dessa? Grande maioria. Porque é exatamente as questões que surgem: o que que eu vou fazer nesse momento que eu não sei para onde ir? Eu não sei o que fazer. A gente perde a orientação, a gente perde a direção, a gente perde o rumo. Porque, amados, num deserto, se você não tem pelo menos uma bússola e uma orientação para onde você seguir, dizendo que é por ali que você vai chegar aonde você precisa chegar, nós acabamos nos perdendo com facilidade. E tem muitas pessoas se perdendo no deserto, tem muitas pessoas se perdendo nos desertos da vida. Mas meu irmão e meu amigo que está aqui nesta noite, e eu creio que Deus trouxe você aqui para que você ouça o que Deus tem a falar no seu coração. Eu quero dizer para você que aqui está a nossa bússola e aqui está as orientações que nós precisamos para atravessar os desertos da vida, meu querido. Está ao alcance das nossas mãos a palavra de Deus. Encha o teu coração da palavra de Deus, encha a sua alma, encha os seus pensamentos da palavra do Senhor, porque não só ela é bússola, nos apontando, nos direcionando para o caminho certo, como ela também ilumina. Ela é uma lâmpada. O Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode pegar a sua Bíblia, você está com a Bíblia aí? Pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, por favor, e vamos dizer juntos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Por quê? Porque ela ilumina tanto os nossos pés para caminhar, como ela ilumina o nosso caminho para enxergarmos a estrada. Porque se você está desnorteado no deserto, se você está sem rumo no deserto, a Bíblia vai apontar o caminho para você poder se conhecer e conhecer por onde você deve seguir, para você dar os passos corretamente. Por isso ele ilumina os nossos pés, como também clareia a nossa estrada da vida. Pode até ser um momento de deserto, mas não vamos andar em trevas, não vamos perder o rumo, porque o Senhor tem a direção para a gente. Aqui, palavra de Deus. Desertos não têm referências, amados, mas a palavra de Deus tem. Amém. Terceiro lugar, o que é um deserto? Deserto é um lugar de miragens. Eu sempre, desde pequeno, quando via desenho de alguém atravessando o deserto, as pessoas começavam a ver coisas, a ver um chafariz com água jorrando, a ver gente aparecendo. Não, essa não é a miragem. Isso tem um pouco de fantasia nos desenhos animados. O que é uma miragem? A miragem, quando você atravessa um deserto, é uma ilusão de ótica que você tem, que quando você olha lá na frente, por causa do calor que sai da areia, dá uma ideia como se fosse águas, às vezes até num tom meio azulado. Então quem está daqui e olha, pensa: lá tem água, lá tem um lago à minha frente, é o que chama de miragem, dá essa ideia de uma coisa que parece estar ali, mas não está. Ou seja, deserto da vida é um momento onde confunde a nossa mente. E eu digo para você que os desertos costumam ser o lugar onde Satanás tenta nos confundir, onde Satanás tenta nos enganar e, acima de tudo, onde ele tenta nos oferecer propostas. Onde Jesus foi tentado? No deserto. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, quando Satanás então se aproxima e faz algumas propostas. Primeira proposta que ele fez para Jesus é para Jesus não confiar em Deus. É o que Satanás nos propõe nos nossos desertos, a nós não confiarmos em Deus. Você não é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, deixa Deus de lado e dá o seu jeito. Tenta você mesmo. Parece que Deus não está fazendo nada. Olha a tua situação. Essa proposta veio quando Jesus estava com fome, porque ele estava em jejum. E exatamente nos momentos das nossas fraquezas. Porque os desertos parecem nos dar essa sensação de fraqueza. E aí Satanás vem com a proposta. Então por que você está confiando em Deus? Se Deus deixou você nessa situação, dá o seu jeito. Deus não funciona. Tenta fazer você funcionar. Tenta fazer você transformar pedras em pães. A segunda proposta que ele faz nos desertos é tentar deturpar a palavra de Deus para que nós venhamos adaptá-la à nossa vontade. Ele pega Jesus, leva até o alto do templo e diz: Jesus, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, que ele guardará no seu caminho. Então faz o seguinte, se és filho de Deus, pula daqui. A palavra de Deus não promete. Ele estava deturpando a palavra de Deus, e essa é a tentação que muitas das vezes nós temos no deserto, é tentar pegar a palavra de Deus por causa da nossa insatisfação, ou de queremos sair imediatamente desse momento difícil, de tentar procurar adaptar a palavra à nossa própria vontade. É o momento onde nós deixamos de lado a realidade do que a palavra diz e tentamos costurá-la, tentamos fazer uma colagem para que possa satisfazer a nossa vontade. Porque a proposta de Satanás para Jesus é que se ele fizesse isso, ele ia ficar popular. As pessoas iam dizer: cara, ele pulou daqui, não morreu, ele é o Messias. Mas esse não era o propósito, as escrituras não tinham esse propósito. Não é porque certas coisas que a Bíblia diz que eu vou levar ao pé da letra e não vou ver o contexto, não vou ter a devida interpretação e, pelo contrário, eu vou tentar adaptar para o que eu quero. Esse é um cuidado que nós precisamos de ter no deserto, amados, porque Satanás vem com propostas. A gente vê muitos cristãos abandonando a veracidade da palavra de Deus e seguindo lendas, seguindo propostas humanas, usando a Bíblia, porque o fato de se usar a Bíblia não dá garantia 100% que é palavra de Deus, porque pode estar sendo manipulada. Se você pega um versículo aqui, outro versículo ali e faz uma colagem, você pode criar uma teologia totalmente estranha, você pode criar algo e muitas pessoas se convencer de que aquilo é verdade. Mas as pessoas estão apenas trazendo a palavra para sua conveniência. Isso é uma tentação muito grande. Nós não podemos manipular a palavra de Deus, amados. Nós não podemos arrancar folhas da Bíblia e ajeitar da nossa forma de querer. A palavra de Deus não muda, amém? A palavra de Deus, ela não é adaptável. Ela é o que é, é a palavra de Deus. Uma outra tentação, uma outra proposta que o diabo faz nos desertos é fazer a gente desistir de Deus para alcançarmos algo que julgamos resolver o nosso problema ou que nos ajude a alcançar as nossas ambições. Ele pega então Jesus, Satanás pega Jesus, leva ao alto de um monte e mostra toda a glória dos reinos e diz: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Essa foi a proposta. Em outras palavras, Satanás tentou comprar Jesus, e é nos desertos que às vezes Satanás tenta nos comprar, tenta tocar às vezes na nossa ganância, tenta tocar no nosso orgulho, tenta tocar no nosso egoísmo, e a partir dali, acender uma chama no nosso coração, onde nós venhamos a desistir de Deus, para alcançar aquilo que nós achamos que realmente é importante na nossa vida. Foi a proposta que Satanás fez a Jesus. E quando a gente não conhece a Deus, amados, e a gente não conhece a sua palavra, nós nos deixamos enganar por Satanás e ser seduzidos pelo mundo. Mas é importante, quando eu encontro na palavra de Deus, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que Jesus rechaçou as propostas de Satanás? Ele disse: está escrito. Não apenas porque ele sabia de cor os versículos da palavra de Deus, mas ele conhecia o conteúdo da palavra de Deus. Essa palavra imutável, essa palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa palavra que revela Deus, revela a graça de Deus, revela o poder de Deus, essa verdade nos liberta, e principalmente, amados, nos liberta do engodo de Satanás, nos liberta do engano do nosso próprio coração. Porque nem sempre tudo é só proposta de Satanás, às vezes é o desejo do coração, de queremos aquilo que não é para a gente, aquilo que Deus não separou para nós. É por isso que a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa cobiça. E o que é a cobiça? É desejar o que não é para a gente. Quando um dos mandamentos diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, então cobiçar a mulher do próximo é desejar algo que não é seu, e assim qualquer outra coisa que Deus não reservou para a gente. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses momentos de deserto, onde às vezes os nossos sentimentos estão fragilizados, e é onde Satanás às vezes chega com propostas, amados, para soluções fáceis, rápidas, instantâneas, mas enganosas. Porque tudo que Satanás dá, ele cobra de volta. Deus, quando Deus dá, ele dá de graça. Satanás não dá nada de graça, ele dá e cobra de volta. E para encerrar, o que é um deserto? Deserto é um lugar de contrastes e oscilações, ou seja, calor escaldante durante o dia e muito frio durante a noite. É o que acontece no deserto. Temperatura varia muito. E deserto é exatamente onde as nossas emoções oscilam, entende? É onde o nosso humor muda fácil, é onde nós corremos o risco de sair do equilíbrio para irmos para os extremos. Esse é o cuidado que nós precisamos de ter ao atravessar desertos. É onde corremos o risco de perder o nosso equilíbrio. Mas eu quero dizer para você que Deus nos dá uma receita maravilhosa, e que está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. E diz o verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amados, nos momentos, nos lugares desérticos que nós atravessamos da vida, nos momentos onde há essas oscilações dentro de nós, somos tentados a ir para os extremos, esse é o momento que nós precisamos acreditar: Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. Nós precisamos repetir quantas vezes forem necessários para nos convencermos de que Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu preciso crer nisso. E se eu creio que Deus cuida de mim, todas essas oscilações, a Bíblia diz, você pode entregar a Ele, você pode lançar sobre Ele, porque quando você assim o faz, você vai desfrutar daquilo que a Bíblia chama de paz. Deserto é o lugar onde mais precisamos de paz. E que bom que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deserto é lugar onde ficamos ansiosos, Mas a palavra de Deus nos ensina a nós confiarmos no Senhor. Não, Deus cuida de mim. Eu estou no deserto, mas Deus está cuidando de mim. Em qualquer momento, seja nos vales floridos, seja nos desertos, Deus está cuidando de mim. Vamos ficar de pé, por favor. Queridos, o nosso Deus é Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? É o termo hebraico do que nós lemos lá no Êxodo capítulo 15. Quando ele disse: eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que te restaura. Esse termo é Jeová Rafá. O Senhor que sara. O Senhor que cura. O Senhor que restaura. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E o Salmo 126, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz assim, Salmo 126, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho, então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Senhor fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes, estamos alegres. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe era um deserto, num deserto onde em certos períodos a chuva, e essas chuvas torrenciais que chegam formam rios, depois numa outra época que acabaram as chuvas, aquele rio volta a secar, mas num outro período, numa outra fase, vem a chuva, o rio corre, o verde começa a aparecer no deserto por causa das águas. É assim que Deus restaura a nossa sorte. Mesmo que você esteja num deserto, Deus pode fazer chover no seu deserto. Deus pode trazer vida novamente, ânimo novamente, alegria novamente, coragem novamente, força novamente, vitalidade novamente. Porque o Senhor é o Senhor que nos restaura. É o Senhor que nos sara. Quem sabe você que está passando por um deserto, está precisando dessa restauração. Senhor, você restaura a minha sorte. Quem sabe você entrou aqui enfermo, doente, precisando da cura do Senhor. Ele é o Senhor que nos sara. Então eu queria pedir que você que está doente, precisa da cura do Senhor, você que crê que Deus pode te sarar, ou você que está precisando de uma restauração na sua vida, de Deus restaurar a sua sorte, de Deus fazer algo, fazer chover no seu deserto. Queria convidar você rapidamente a você sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Nem você que precisa de cura, você que está precisando de uma restauração.